Você está acompanhando aqui pela Globo de Curitiba, Globo na Madrugada. Música, muita música para você. Madrugada, música, muita música para você. Alcimar Monteiro, forró brasileiro. Todo brasileiro se amarra no forró, batendo candelada, agitando forró, forró. A moda agora é dançar bem agarrado, vai cantando, pedir pra toda a cintura da mulher. O remeleço, você requebra daí e eu me requebro de cá. Você está acompanhando aqui pela Globo de Curitiba, Globo na Madrugada. Música, muita música para você. Carmim Silva, chorando na estação.